A sua rádio onde você estiver. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 e transamericafoz.com.br nesta manhã de sábado, 26 de novembro de 2016. Bom dia pessoal, bom dia ouvintes. Bom dia Zé, você por aqui a essa hora? Por quê? Não vai poder vir hoje na hora do intervalo? Tá bom, esquenta a cabeça não, tranquilo, hein? Este é o programa Fronte, eu sou o Guilherme Wojciechowski, peço sua companhia até meio-dia com música, informação, opinião e também descontração, afinal, né? Hoje é sábado e ninguém é de ferro. E você, claro, pode interagir conosco pelo WhatsApp 45988282828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. Eu comentei durante a semana no programa Transnotícias que uma das coisas que mais incomoda, né, o ser humano, isso em várias situações da vida, é a tal da incerteza. No plano individual, a falta de segurança sobre se um relacionamento ou um plano de negócios vai ou não dar certo, né, pode ser um combustível para simplesmente não investir na iniciativa, até como um mecanismo de defesa, né, para evitar novos dissabores. Já no plano coletivo, a incerteza na economia, por exemplo, faz com que empresas procurem apenas manter suas atividades ao invés de expandi-las, além de outras circunstâncias frequentemente apontadas como ruins pelos especialistas. E o motivo de falar sobre isso foi porque já estamos no final de novembro, faltando aí menos de um mês e uma semana para o início do mandato dos novos gestores municipais, e Foz do Iguaçu continua na incerteza sobre quem serão seus novos administradores pelos próximos 4 anos. Na quinta-feira, o julgamento do recurso protocolado pelo candidato mais votado nas eleições de outubro para o cargo de prefeito, Paulo McDonald Guise, do PDT, até começou a ser analisado pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, mas teve sua análise final adiada para a próxima semana, terça ou quinta-feira, em razão de pedidos de vistas. O relator, o ministro Herman Benjamin, expôs posicionamento contrário às pretensões de Paulo, que foi impugnado em primeira e segunda instâncias por falta de enquadramento à lei do ficha limpa, e a postura do ministro aí é favorável à realização de novas eleições que aconteceriam no primeiro semestre do ano que vem, possivelmente em abril. Bom, se a tendência for mantida e Paulo, ao continuar impugnado, entrar inclusive com recurso junto ao Superior Tribunal Federal buscando esgotar as instâncias jurídicas, há risco de que a situação se prolongue ainda por mais tempo, por período no qual, a partir de janeiro, Foz do Iguaçu estará comandada de forma interina por quem venha a assumir o cargo de presidente da Câmara Municipal. Resumindo, né? Justo numa cidade que precisa urgentemente de um choque de gestão, é provável que tenhamos, no dia 1º de janeiro, uma interina, a Ivone Barufaldi, passando a faixa para também um interino, neste momento que, pelo menos em termos políticos, pode ser classificado como de uma das piores crises da história do município iguaçuense. Pois é, e as perguntas que surgem são inevitáveis, né? Como foi que nós, moradores aqui da cidade, deixamos chegar neste ponto? O que é que podemos fazer aí para impedir que situações como essa, né, se confirmadas, voltem a se repetir no futuro? Votando melhor, claro, né, mas uma vez feito o estrago, o que é que podemos fazer para, pelo menos, minimizá-lo? Essas são as perguntas aí, né, que eu deixo aqui para o fim de semana, porque qualquer solução que venha a ser adaptada, a ser adotada, dependerá necessariamente, né, de consenso e participação popular, da nossa participação para tentar aí, né, desfazer este embrólio. Fronte Transamérica, até meio-dia. programação musical aqui no Front. E olha só, agora na abertura do programa, né, eu falei sobre essa questão envolvendo o candidato Paulo McDonald Guise, impugnado em primeira e segunda instâncias e cujo recurso lá no Tribunal Superior Eleitoral começou a ser julgado, mas ainda não foi concluído. E o negócio é o seguinte, ainda na quinta-feira, o Paulo deu entrevista à Rádio Cultura, bem no momento ali em que o julgamento estava interrompido, e parece que não ficou muito contente não, viu? Ouça só o que ele disse sobre o parecer do relator Herman Benjamin, lá na Rádio Cultura, confessando, né, que ficou derrubado com o entendimento do ministro, contrário às suas pretensões e favorável à convocação de novas eleições para prefeito. Esse voto desse Herman ser derrubado, viu? E eu também mostrar, mas pelo amor de Deus, o que que vocês estão julgando? O cara, esse caso do Ziraldo aconteceu 11 anos atrás. Uma eleição agora, 11 anos depois do da Regina, foi 9 anos atrás. Prefeito, o senhor pretende tomar alguma medida, uma nova posição agora e voltar a Brasília, tentar conversar com alguém, ou é esperar agora a nova sessão e o novo voto o voto, né, dos outros ministros? Eu não vou, não. O cara que diz aquilo, sem saber, com carinho de Razi, então ela recebia como funcionário e recebia como firma. Ah, vai pro inferno, cara. Quero dizer isso, eu vou lá falar com essa gente. Vou falar o quê? Perder meu tempo. Agora eu espero que os outros ministros leiam o processo, conversem com o nosso advogado e vejam, entende? O absurdo da coisa. É, amigo, entrevista do candidato Paulo McDonald Guise à Rádio Cultura na quinta-feira. Ó, sai de baixo que acho que o homem tava bravo, viu? Mas o fato é que muita gente teve dificuldade para entender o que disse o relator Herman Benjamin na apresentação da prévia do que será o seu voto, tão logo seja retomado o processo. Enfim, se você também não entendeu, relaxa, viu? Porque o Front está aqui para ajudar você com o nosso exclusivo tradutor do Jurisdiquês para o Português. Acionado aqui, vamos lá. Presidente, eu não vou ler nem o voto, nem a ementa na sua integralidade. Cara de óculos na mesa. Eu não vou ler tudo agora, para não atrasar o almoço de vocês. E agradecer as sustentações orais feitas na sessão de hoje. Mando um salve para todo mundo que falou antes de mim. Valeu. Eu faço, em primeiro lugar, um histórico da demanda. Depois analiso o pedido de assistência, aliás, que eu adiantei e deferia. O negócio é o seguinte, Guilherme. Eu não vou traduzir tudo o que o ministro fala, porque ele fala por muito tempo. Vou resumir 20 minutos em 20 segundos. Papo curto e reto. Perdeu o Playboy. O relator. Não concordo com nada que seus advogados dizem. Você não podia ser candidato, cara. Seus votos são nulos. Todo mundo vai ter que votar de novo. Até quem não votou em você, Paulão. É isso aí. Quer que eu desenhe, Guilherme? Não, não precisa não, tradutor. Front Transamérica até meio-dia. Ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente. Na frente da TV, que é pra te entreter. Que é pra você não ver que o programado é você. Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. Me querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego, me mato de tanto ralar. Acordo pensando, não tenho sossego, nem tempo pra raciocinar. Não peço arrego, adoro que eu chego, se eu fico no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Se renda, não, não. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. A gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Música aqui no front, e levanta a mão aí quem que está se coçando de vontade de ouvir as gravações que o agora ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, entregou à Polícia Federal, contendo conversas com o presidente Michel Temer, com agora também ex-secretário de governo, Gedel Vieira Lima, que pediu as contas ontem, né? E com o ainda chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. É, eu estou, acho que a maioria também, né? Pelo menos até a noite de ontem, essas gravações ainda não tinham vazado, ou eu pelo menos não tinha visto, né? Mas falando especificamente aí do Michel Temer, tem gravação mais constrangedora que essa aqui, que foi filmada numa igreja evangélica, provavelmente durante a campanha de 2010, na qual o agora presidente pede voto pro então candidato Eduardo Cunha. Ó, tá no YouTube, procura lá que você encontra, hein? Dar uma palavra, mais um testemunho, não é? É testemunho por ele autorizado em relação ao deputado Eduardo Cunha. É absolutamente verdadeiro tudo aquilo que ele disse. E por isso que eu disse que as suas palavras são críveis, são acreditáveis, não é? E eu tenho, Eduardo Cunha, um auxílio extraordinário na Câmara Federal. Ninguém desconhece, como o bispo Manuel Ferreira salientou, as suas qualidades. Se você quiser dar uma tarefa das mais complicadas para o deputado Eduardo Cunha, ele as simplifica, porque trabalha muito. Porque certa e seguramente também, quando ele se manifesta, também está presente a sua fé. E a fé é que mobiliza as pessoas. Então, as tarefas difíceis, eu entregava, como eu entrego, à fé do deputado Eduardo Cunha. É, para você ver como o mundo dá voltas mesmo, hein, presidente? Só não Temer quem não deve, né? Fronte Transamérica até meio-dia. E eu sigo em frente, e hoje nada vai me abalar. Sem olhar pra trás, eu vou na fé, não. Vi que tudo ao meu redor ia desmoronar. Como sonho eu acordei em outro lugar. E eu senti que a estrela brilhou e nada faz parar. 6 horas da renova tudo em minha volta. O sol a noite inteira com a lua refletido. No fim do túnel a luz que segue o meu caminho. Já tá tudo pronto pra trip decolar. E na bagagem traz sorte pra somar. Pela sensação de liberdade eu conduzido. Limita seu putor e libera seu limpio. E o jogo virou. Sempre tudo no lugar. Segue no rolê de bike. A noite eu entro sério que me é bom. Queimando a Babilônia, liga lá, eu faço um som. No morro na praia eu sei me aventurar. Sou comiquedo, mas é bem que eu desplanar. Que é leitor de moral, de olhar já passo mal. Encate foi perfeita, sintonia surreal. Deus anda lá na escola, faz história, estilo rei de dog tal. Sempre tudo no lugar. Em todo o Brasil, Transamérica. Transamérica Pop. Programação musical aqui no Front Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais manjada da face da terra, que é como o hábito de achar que nosso ouvido é pinico, né? Não sai nunca de moda, é impressionante. E tem algumas situações aí que são inacreditáveis, sei lá, né? É tipo filme de ação, naqueles roteiros de você sozinho contra o mundo inteiro. Porque vamos ser bem sinceros, né? Vocês não acham que quando o mundo inteiro parece estar errado e só você está certo, ou que o mundo inteiro é maluco e só você é normal, a possibilidade de que quem esteja errado seja você é bem maior do que o contrário? É tipo aquela piada do motorista que estava na contramão da avenida, mas achava que eram todos os outros carros que estavam no sentido errado. A menos que você seja um gênio e tenha descoberto algo revolucionário, que a humanidade jamais sonhou antes. É mais ou menos por aí, sabe? Tipo, quando todo mundo tá errado e só você tá certo, todo mundo mesmo. Pode ser que o errado seja você, né? E o que eu adoro também são as desculpas esfarrapadas, né? Ou as formas como essas desculpas mudam conforme novos elementos vão surgindo. Por exemplo, eu nego terminantemente ter falado ou estado com fulano de tal para tratar da referida questão. Ponto. De repente surge uma gravação e uma nova desculpa aí precisa ser inventada para desmentir a desculpa anterior, né? Não, veja bem, não foi isso que eu disse. Na verdade, eu estava sim com fulano de tal e tratamos sim do assunto em questão. Mas não é nada disso que vocês estão falando, entendeu? Enfim, se não era nada disso, qual foi a necessidade de mentir na primeira resposta? Enfim, é uma mitomania, uma síndrome de mentira compulsiva? E a sorte de uns e outros, no entanto, é que com tanto escândalo político em pauta por aí, o surgimento de gravações e denúncias, por mais graves que sejam, parecem não surtir mais tanto efeito, uma espécie até de banalização da picaretagem política, né? A gente até se escandaliza, mas já não é mais a mesma coisa. Muitos dos governantes e parlamentares brasileiros já atravessaram, inclusive, a barreira da decência e do ridículo há muito, muito tempo mesmo. E aquela história, num país sério, pessoas que estão sendo investigadas, que são suspeitas, né, ainda de participação em esquemas para tirar proveito pessoal da gestão pública, jamais seriam sequer nomeadas, né? Aqui, pelo contrário, são até escolhidas como liderança de governo, né? E é ou não é uma completa distorção dos conceitos? E é por essas e outras que os brasileiros, enquanto realmente não arrumarem a casa, votando melhor e defenestrando, jogando pela janela quem não merece a confiança do seu voto, continuará sendo sempre, né, o lar perfeito para a mentalidade do engana que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo do programa deste sábado, na volta aqui no front. Lembra dele? O Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Pois é. Não é que o xarope resolveu aparecer de novo? Mas é o quê, né? Vou bater um papo com ele pra saber até... É como se alguém se importasse com isso, né? O que que ele andou fazendo nesse período em que nos deixou em paz, digo, em que fez muita falta aqui no programa, sabe? Enfim, depois do intervalo tem também mais uma edição do quadro Maravilhas Daqui, Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.